Equipe TDK. Quando eu chego ela vaza, se eu me encaro ela despassa. Ela quer, mas fica fingindo que não. Será que é medo de provar e viciar no meu colchão? Desencana, que eu tô na sua. Se fica sério, a gente continua. Se for um lance, vamos curtir uma noite só pra descobrir. Se o grave bater, já era. Se o beijo encaixar, sou dela. Se o grave bater, eu sei que vai dizer no meu ouvido, ai, ai, ai, ai, ai. Se o grave bater, já era. Se o beijo encaixar, sou dela. Se o grave bater, eu sei que vai dizer no meu ouvido, ai, ai, ai, ai, ai. Chega, ela vaza, seu encaro ela disfarça. Ela quer, mas fica fingindo que não. Será que é medo de provar e viciar no meu colchão?